Você diz que tudo terminou. Você não quer mais o meu querer. Estamos medindo forças desiguais. Qualquer um pode ver. Só terminou pra você. São só palavras nesse ensaio e cena. A cada ato em cena a diferença. Do que é amor ou o seu retrato. A peça que interpreto. Essa saudade eu sei de cor. Sei o caminho dos barcos. E há muito estou alheio. E quem me entende recebe o resto exato. Faço cidade, insisto que é virtude, o que é entulho. Baldio é meu terreno e meu alarde. Eu vejo você se apaixonando outra vez. Eu fico com a saudade, você com outro alguém. E você diz que tudo terminou, mas qualquer um pode ver. Só terminou pra você. Só terminou.